Bem-vindos a mais uma emissão do Director's Cut, comigo Tiago Alves e com António Mendes. Contigo Tiago Alves? A sério? Comigo Tiago Alves, ainda não mudei de nome, ainda não me deu para isso este ano. Não, não, mas até parece que tens assim tipo uma dupla personalidade, pá. Sim. Comigo o Tiago Alves e também o Alberto Queiro. Sim, eu sei de muitos, muitos ortónimos. Sim. Nós no programa passado nem sequer chegámos a falar sobre isso. Algum de vocês, ou melhor, algum de tu, fizeste alguma resolução de ano novo? Não. Este ano fiquei contente com tudo que o ano passado me trouxe. Eu, por acaso, gostava de saber como é que as pessoas com aquela coisa de terem de engolir 12 passas ainda conseguem pensar numa resolução de ano novo. A resolução de ano novo é conseguirem comer as passas. Sim, não, é que a todos os anos a minha passagem de ano é sempre eu a tentar atafolhar a minha boca com 12 passas, todas ao mesmo tempo, porque não dá para eles quando 12, 10, 9, 8, não existe o 11, eu sei, 7, 6, 5, 4, e eu já com eles, eu não consigo pensar. Tu tentas fazer isso, no countdown. Sim. Isso é insano. Sim, eu sei. Eu gosto de passar as coisas. Talvez a minha resolução para este ano que vem tentar arranjar uma maneira mais prática de comer passas. Parece uma boa ideia. Tens muitos dias para preparar isso. Pode ir planeando. Outra coisa que eu gostava de fazer é deixar de miar quando vejo gatos. Está bem. Aparece um gato e eu... É, eu percebo essa. Pois, mas é que, repara, os gatos são estúpidos porque eles fazem... É quando uma pessoa faz... Pss, pss, pss, pss, eles não, eles nunca respondem. Tu fazes... Miau, e eles começam a ter... What the hell? Isso é para compensar os cães. Os cães, tu estás a olhar, olhas só para eles e eles... Ai, os gatos, que é brincadeira. Sim. Só para equilibrar isto. Sim. Mas este programa ainda é sobre cinema. Não posso prometer nada para a semana, mas esta semana ainda é sobre cinema. Sim, mas é que nós temos um membro para compensar, portanto nós temos de falar de coisas diferentes. Sem ser... E no... eu duvido que o Tiago me possa falar dos homens de sonho dele. Sim. Asseguro-te. Asseguro-te que o programa não vai ser sobre isso. Principalmente nenhum programa. Sim. Vamos já começar com umas notícias ecas que saíram para a semana passada. A primeira delas é um bocadinho esquisita, e quando digo um bocadinho quer dizer muito mesmo. O Kanye West quer produzir um filme dos Jetsons. What the hell? O quê? O quê? Vai ver o tempo que for preciso para conseguirem engolir isto. É tão aleatório. Oh my God! A sério? Tu ainda temas dos Jetsons? Eu sinceramente digo-te. Eu vi o Cartoon Network, mas era sobretudo por causa do Tom e Jerry, não sei quantos mais. Porque assim, tipo, Jetsons, Flintstones, não achava assim grande piada Scooby-Doo. Eu achava piada mais o Dexter Laboratory e não sei quantos mais. Porque Jetsons, às vezes via, mas aquilo era uma coisa que não me aquecia nem me arrefecia, e a única coisa que eu me lembro é do robô que era uma empregada e não sei quantos mais, e que eles andavam numa nave espacial e que no intro eles saltavam da nave espacial para o trabalho e não sei quantos mais, e achava a piada. Qual é o meu problema com o Jetsons? O problema com o Jetsons é o que é que havia no chão? O que é que havia no chão do planeta? É que nós só víamos aqueles prédios altos, só víamos aquelas torres imensas, mas nunca se viu o que é que havia lá no fundo. Já agora, qual é que era a cara dos pais do Cow and Chicken? Já podemos ir também por aí. Isso é um gimmick. Isso ainda se percebe. Tu não queres saber que tipo de pessoa é que foi capaz de fazer aquilo. Pai, eles têm carros que andam no ar. Não podem fazer prédios que andam no ar? Podem, mas eu fico curioso de saber o que é que havia para lá para o meio. Mas sinceramente eu digo-te, a Kanye West a fazer um filme do Jetsons, eu estou a tentar imaginar que raio de filme do Jetsons. Bem, sei que o Kanye West podia não ser a pessoa principal, mas mesmo como produtor, o quê? Era giro, um filme a começar com a Flashing Lights. Sim. Com o Jesus Walks. Sim, seria um bom filme. Work it, make it, do it, make it. Não sei quantos mais, já não sei qual é que é a continuação da música. Eles sabem, eles também são fãs de Daft Punk. Sim. Ora, um filme que anda a dar muitas voltas é o Akira. A adaptação da Akira já esteve para ser posta de lado, já esteve para ir para o East nos estúdios. Agora está a pensar em ser reescrita pelo irmão do Christopher Nolan, Jonathan Nolan. O que é que tu achas disto? Pá, eu não sei, ele está com aquela coisa da série que ele está a escrever sobre os anónimos e não sei quantos mais e... pá, se ele estiver interessado no projeto e tiver tempo para fazer isso, tendo em conta que ele agora tem praticamente o quê? Ele acabou de escrever o argumento da série e teve de trabalhar no Dark Knight Rises ainda há pouco tempo e agora vai fazer a coisa do Akira e reescrever o Akira, que é uma coisa que ele nunca fez. Ele, a única coisa que fez foi dar com o irmão uns retoques no argumento do Insomnia. Aqui o filme com o Al Pacino e o Sim. Robin Williams, que foi o irmão dele que fez. De resto, ele nunca mais ele nunca fez remakes, ele fez sempre coisas que... escreveu sempre coisas que já era ele próprio que tinha tido a ideia, não sei quantos mais, está bem. Tirando o Batman, que supostamente é uma franchise, mas ele pegou na franchise e fez uma coisa muito própria. Portanto, fez uma adaptação muito, muito realista. E quer dizer, o que é que tu queres que eu diga? Eu acho isso um bocado a tirar para o improvável. Aliás, todas as notícias sobre o Akira são um bocado improváveis. Principalmente o casting. Sim, exatamente. O Ken Reeves? Era esse que ia para o Akira, não era? Falaram dele, falaram do Ken Watanabe... Não há nada a dizer sobre isto. Epá, só uma coisa. Esqueçam. Esqueçam e não ouçam, amigo, porque não vai acontecer depois disto. Sim. Eu também não vou pedir ouvir mais nada porque os tipos dele acabaram de rebentar. Salvaste-os. Forget it. Enquanto o Jonathan está a escrever, o Christopher tem que realizar qualquer coisa. E está a começar a ser pressionado para fazer uma sequela para Inception, porque ouvi dizer que a Warner Brothers gosta de dinheiro ou algo que é. Estupidez! Estupidez! É isso que eu acho dessa ideia. Estupidez. Então, não gostavas de ver uma sequela, uma prequela ou algo do género para o Inception? Pá, quer dizer, o Inception é uma coisa que está de tal maneira contida em si mesmo... Que já chega. Que já chega! Qualquer coisa, sequela, prequela, para quê? Daqui a nada tão como aquela coisa do quererem fazer uma sequela para o Casablanca. Na altura pensou-se em fazer uma sequela ao Casablanca. O Casablanca foi uma coisa, olha, vamos fazer uma sequela e vamos dar-lhe o nome de outra cidade de África. Vamos chamar-lhe Brazzaville. Ok, está bem, vamos fazer o Brazzaville. Alguém alinha nisto? Cri, cri, cri, cri, cri. Ninguém. Portanto, quer dizer, eu acho que isso é estupidez. Não, não, por favor, não vale a pena. Já houve overblown de sequelas e remakes e não sei quantos mais estou eu. Quanto mais coisa. E quer dizer, também, se reparares no box office deste ano, que foi todo dominado por sequelas, reboots e não sei quantos mais, bem, sei que estamos em crise, mas as receitas todas desceram a pique. Até não sei qual foi o filme que mais fez o ano passado, mas... Não deve ter feito ter sido Transformers, qualquer coisa desse género. O Transformers, como é porrada, é universal, portanto é sucesso de bilheteiro em todo lado. E mesmo assim, com os filmes pirateados, sim, há sempre uma quebra. Sim, mas quer dizer, mesmo assim, ainda as pessoas que pirateiam, bem, sei que estás num meio que, vá lá, não ajuda, mas as pessoas que pirateiam, ainda assim, ainda são poucas comparadas com... o resto da humanidade que não pirateia, nem sabe como piratear. Precisando de ajuda para mexer no computador. Sim. O Christopher Nolan tem uma ideia para fazer um filme pós-apocalíptico, baseado na crise económica que nós vivemos e levado um bocadinho ao extremo. Também. As pessoas começam a vender os filhos, a vender os familiares, a vender casas, a vender tudo. O Andrew Niccol também teve essa ideia e deu o In Time. Se quer falar no In Time, o In Time está tão mal, a economia está tão má no In Time que não há dinheiro para seguranças de bancos. Sim, não há dinheiro. As pessoas, eles tiveram de arranjar uma maneira de matar as pessoas mais cedo. Que estava a ir tudo bem. Sim, fantástico. O Bane do Dark Knight Rises percebe-se muito bem, não é, António? O quê? Eu não estou a perceber exatamente. E é assim que nós percebemos o Bane. Eu não percebo essa ternura. O que é que estás a dizer sobre o Bane? Eu sei qual era o Bane. Até parece que continuou a fala. E é por estas e por outras que o Christopher Nolan está a ser pressionado. É muito pressionado, é o Christopher Nolan. Mas os tipos da Warner Brothers estão-lhe a começar a perguntar se não seria melhor fazer um remix à voz do Tom Hardy enquanto Bane. porque a máscara que ele usa durante o filme parece que não deixa perceber muito bem o que é que ele está a dizer. Olha, eu sinceramente eu digo, eu vi o trailer, ouve-se a coisa do Bane, eu só vos digo, mariquinhas. Mariquinhas de todas as pessoas que não conseguem perceber pedas do que o Bane diz, porque aquilo percebe-se, aquilo é inglês. Então, olha, por exemplo, os tipos da rede social, eu tive muito mais problemas a seguir os tipos da rede social do que propriamente dito a seguir o Bane. O que é que eu achava piada? Os americanos têm sempre aquela cena contra as legendas, de tal maneira, e querem sempre fazer remakes e tudo, só para não pôr uma porcaria de umas unhas por baixo do vídeo. Eu achava piada se eles metessem legendas para o Bane, só por causa disto. Sim, exatamente. Ah, não, não sei quantos mais. Vamos pôr este filme? Não. Vamos gastar 90 milhões de dólares a fazer outro filme e depois, metemos-lhe coisa. Não custa nada agarrar no Windows Media Player e fazer umas legendas por cima, pois não. Com efeitos, não é? Sim. Um fade-in e um fade-out naquilo. Sim, as letras a escorrerem. São muito bons no Windows Media Player, não é? Sim, exatamente. Não, todas as pessoas no YouTube que querem mostrar que sabem do Windows Media Player põem letras a escorrer sobre aquele fundo azul que aparece logo no início. Ah, eu sei mexer no Windows Media Player. Aliás, nós estamos desenganados. Movie Maker. Movie Maker, exatamente. O Media Player não se consegue fazer filmes nesse. Isso tu? Sabes os truques? Yeah, eu também não. Bourne Legacy. O que é que tu achas desta ideia com o Jeremy Renner? Jeremy Renner. Eu não tenho nada contra. Nada, nada, nada, nada. Tirando o facto de ser uma maneira de nos extorquir dinheiro. Eu só tenho isto. O quê? Um quarto filme da saga Bourne é para nos extorquir dinheiro? Não, não, não, não, não. Eu só tenho a coisa assim, tipo. Só tenho uma pergunta. Senhores da Bourne, é que tenham ficado surdos. Onde é que está o Bourne? Os que ainda não ficaram. Ficaram agora. Olha, respondam por sinais de gestual. Eu não percebo. Eu estou a imaginar agora um senhor de Hollywood a estribuchar do outro lado da linha. Era engraçado. Não posso dizer que não fosse. Mas tendo em conta que tinha de ser um senhor de Hollywood português, tinha de ser o Eduardo Serra. Eduardo Serra, se estás a ouvir. Aquele cinematógrafo, aquele tipo da fotografia do Harry Potter. Estou a imaginá-lo agora a estribuchar neste preciso momento. À frente do computador. Então o que tu achas que eles chamam à sequela do Bourne Legacy? Bourne Absency? Another Bourne Legacy? Sim. Not a Bourne Legacy. The Bourne Legacy goes on? Não sei. Não sei mesmo, não sei, não sei. Não faço a mínima ideia. Esgotaram-se-me todas as coisas. Eu acho que podia ser apenas Legacy. Todos os filmes têm de acabar com um Y, portanto tem de ser Legacy, Continuity, qualquer coisa desse género. Born Legacy 2, Legacier. Sim. Com ainda mais legado. O Andy Serkis está a ter muito apoio para ser nomeado para o Oscar pelo papel dele no Rise of the Planet of the Apes, que é um título demasiado longo que eu nem sequer sei. Tradução português? Sim. Por causa do papel dele de César, que eu acho que é um exagero. Vários atores do filme já escreveram cartas abertas para eu conseguir a nomeação, incluindo James Franco. Adriana, não pode dizer que nós não falamos de James Franco neste programa. Estamos despachados disso. Ok. Já a coisa. Ainda temos de falar no vocalista dos Alice in Chains. Pronto, já está. Somos práticos nós. Portanto, Andy Serkis, para ser nomeado para o Oscar, neste preciso momento. Ah, vocês já tiveram o King Kong? Poupem-me! Sério? Ele faz de gorila lá. O que é que ele não faz no King Kong? O que é que ele não faz? Falar? Mas ele também tem uma personagem no King Kong, não é? Sim, assim, ele faz o cozinheiro. Ah, pois é, ele faz o cozinheiro. Ah, esquece. Esquece lá isso. Mas achas que há alguma hipótese? Não. Tendo em conta que temos assim o do Jardim que vai pelo artista, que eu estou morto por ver. Os Descendentes, que eu fui ver numa sessão de imprensa ainda há pouco tempo, que vai com o George Clooney, que vai brutalíssimo e em princípio será, vou deixar isto para outro programa, mas em princípio será um dos filmes que vai figurar no meu top 10 de 2012. Ahá. Já temos um teaser para o ano. Sim. Para o ano. Vêm os Descendentes. E depois ainda tem o Gary Oldman para o Tinker Tailor. E sei que existem mais dois que estão-me na calha e que eu de momento não me estou a lembrar. Olha, se tu fores aí à internet, se vocês forem à internet e procurarem por Ropes of Silicone, eles estão lá a dizer o que é que está lá. Tudo em termos de Oscars, nomeações para os Oscars e não sei quantos mais. Eles explicam lá tudo o que eles querem dizer sobre os Oscars e não sei quantos mais. RopeofSilicon.com não, sim, não é o site esse, mais difícil. Sim, sim, exatamente, é esse mesmo. É no, na secção Awards, Oscar Predictions. Neste preciso momento estamos a abrir Oscar Predictions. Uh-huh. Ao vivo. Podem praticar connosco. Isso também não soa nada bem. Brad Pitt Moneyball, claro. E o Leonardo DiCaprio no J. Edgar. Sinceramente. Não pá. Eu, por mais que o George Clooney esteja bom no The Descendant, por favor, senhores de Hollywood, Gary Oldman. The Help está a ter aqui muitas nomeações. Eu, por acaso, não o vi, mas não sabia que estava a ter tão sucesso. Sim, o The Help. Eu vi o The Help. Agora, Silvia, se estás a ouvir isto, desliga. Eu não achei nada mal o Help. Pronto, Silvia, pois já podes ligar. É que o The Help, pá, não é nada de muito, muito, muito, muito, como é que eu ia dizer? Fantástico, mas quero dizer, enquanto se vê, é divertido. Eu fartei-me de rir quando a Jessica Chastain está lá. Fartei-me de rir quando a Olivia Spencer está lá. Existe uma cena com uma tarte que é de chorar. E quer dizer, pá, eu acho que o The Help é um filme divertido. Não acho que seja assim uma coisa mais espetacular deste mundo, mas vê-se bastante bem até. Quanto é que tu lhe dás? Quanto é que eu dou? É 10. 0 a 10 já não me lembro, mas sei que no site eu pus com 3. 3 em 5. Portanto, 3 em 5. Portanto, será qualquer coisa tipo 7 ou 6. Já não lembro, mas acho que é 7, em princípio. Ah, bem. Em relação aos filmes da semana, as estreias, sei que viste o Sherlock Holmes, eu também tive a oportunidade de o ver. Sim. Então, diz-me a tua opinião. Claramente, o Sherlock Holmes 2 é um filme que eles tinham este fim, estás a ver? E era um fim excelente, tensão, inteligente, e queriam mesmo metê-lo. A chatice é que não tinham um meio de lá chegar, portanto, tentaram arranjar alguma coisa em cima do joelho. Vamos lá tentar fazer apontar alguma coisa de maneira a chegar àquele fim. Eles conseguem chegar àquele fim e fazem um fim espetacular. Só que o único problema é que até lá temos de andar por 80 minutos de seca. Eu até estava a achar um bocadinho secante o filme. Pá, basicamente cai em todos os problemas das sequelas, que é vamos tentar fazer uma coisa maior. Está a fazer uma coisa maior, com mais coisas, tudo muito mais épico e não sei quantos mais. E quer dizer, as pessoas estão... Coisa. É claro que as pessoas que estavam comigo no cinema estavam a adorar. Eu fui com dois amigos, e é daquele tipo de amigos megafone, estás a ver? Que tudo que é dito no coisa, eles sublinham com qualquer coisa, tipo... Eish! Não sei quantos sim, mais. Sim. Que quer dizer, eles sabem que eles fazem isso e não sei quantos mais, e eu sei que eu agora estou a dizer mal deles, mas vocês aí em casa, vocês os dois, não tenham problemas. Eu continuo a gostar muito de vocês, quer falem no cinema ou não. Eu também mastigo muito altas pipocas. E tivemos um momento entrenecedor agora. Sim. Nesse programa. Não digam que não há menos bonitos aqui. A Adriana está sempre a falar do homem coisa, agora é a altura do bromance. Agora é a altura do bromance. E este filme tem muito bromance. Sim, por acaso até tem. Eu por acaso estou. Eu já no início estava. Já no início no primeiro filme eu tinha ficado desconfiado, mas eu acho que este Sherlock Holmes, no fundo, é bi. Há aí uma química esquisita com o Watson. Porque isto é assim, este Sherlock Holmes do Robert Downey Jr. funciona mais ou menos como... O Robert Downey Jr. baseou-se bastante em duas personagens, que é o Jack Sparrow e no Dr. House, naturalmente, porque o House é uma versão do Sherlock Holmes. Por mais que tu digas que não, a Figueirinha... O House é o Sherlock Holmes. Portanto, e aliás, até tem um ajudante chamado Wilson. Por favor. As pistas estavam todas vá, fixe. Todas vá. E quer dizer, ele baseia-se sobretudo nessas duas personagens. E quer dizer, aquilo sai de uma maneira um bocado estranha, porque tem os quirks do Dr. House e o facto dele ser totalmente asocial. Quer dizer, não conseguir ter um relacionamento social como deve ser. Mas depois tem os maneirismos efeminados do Jack Sparrow. E quer não, dizer, não estão exagerados. Não estão exagerados, claro, mas a raios. E sobretudo na última cena, a maneira como o Holmes olha para o Watson... Pá, eu achei um bocado... Eu senti um bocado tolhido por aquele olhar. Não, senhor, mas aquilo é pure romance. Naquele momento eles tinham posto os Queen a cantar You're my best friend. Aquilo funcionava. Mas olha, eu sinceramente digo-te. Como eu estava a dizer, eu não estava a gostar muito do filme, até que de repente surge uma cena em que aparece Schubert. Existe uma cena em que... Para já, eles no início eles matam uma das personagens principais. Não vou dizer qual, mas uma das personagens principais morre. E depois, quer dizer, a maneira como aquilo foi aproveitado foi muito fraquinho. E eu não estava à espera, até que de repente existe uma cena de tortura de outra personagem principal, que é a som disto. E tu ouves por trás disto. Isto acabou de acontecer. Sim. E eu fiquei com a garganta toda arranhada agora. Acredito. Não, e sobretudo esta cena, tu não vês nenhum sangue, mas esta cena é arrepiante. E eu comecei a rir-me de nervoso com aquilo, porque aquilo foi assim, tipo, do meio do nada, tu de repente começas com aquilo, e a partir daí o filme vale a pena. Só que a chatice é que tens de passar 80 minutos até chegar lá. Mas o filme tem tanto exagero. O filme pega no que era questionável no primeiro e multiplica tudo por 10. O Watson, de repente, é um atirador furtivo que não precisa de pensar nem de respirar antes de disparar aquela pistola ou o que era. O Watson, sim. A parte do comboio. Quando os gajos vão a correr. Ah, sim. Sempre para o ar demasiado. Ah, sim, está bem, ok. Tipo, pega numa caçadeira, vira-se para trás, já sabe onde é que está um tipo que nem sequer tinha visto ainda. Oh, por favor. Até parece que nos outros filmes não acontece nada disso. Mas estamos a falar do Sherlock Holmes. Oh, e do Watson. Estamos a falar do Sherlock Holmes. Até parece que nunca viste um filme do Guy Ritchie. Aliás, a propósito, aconselho a todas as pessoas que... quem não suporta a ver Sherlock Holmes e Guy Ritchie na mesma frase, por favor, não vá ver. Eu aqui vou dar a razão à Adriana. Por muito mais que eu diga que eu goze com o facto da Adriana ver filmes pela Wikipédia, quer dizer, se vocês têm a certeza que não vão gostar de ver um filme, por favor, não vão ver. Naturalmente. Bem, eu todos os filmes que eu vi no ano passado, eu só fui ver um contrariado. Qual? O Transformers 3. Foste mesmo só para... Eu vou ver isto para poder dizer mal. Sim, exatamente. E foi o único. Os outros todos, eu fui ver na esperança que fosse qualquer coisa de minimamente decente. De resto, o Transformers 3 foi mesmo porque eu sabia que era uma porcaria. E fui lá perder o meu tempo. E aliás, eu até adormeci na cena de pancadaria do final. Eu adormeci na altura em que eles começam a assaltar Chicago... E depois acordei mais ou menos na cena em que aparece aquela lesma gigante mecânica a comer o prédio. Foi ela que te acordou? Foi basicamente... eu acordei de modo próprio. Eu estava a dormir e estava a pensar para mim. Ok, então, eu acho que isto já é um bocadinho demais. Abre aí um olho. Um bocadinho demais? Pois exatamente, e abri o olho para o Michael Bay. É um understatement quando estamos a falar do Michael Bay. Ok. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos ficar com uma música que de certeza que vão gostar. E estamos de volta. O António hoje traz-nos a lista dos filmes que ao menos gostou do ano passado. Pois, exatamente. É que isto é assim. Eu queria fazer várias adendas ao programa anterior, mas visto a Adriana não estar cá, eu não posso nem responder às observações bacocas dela em relação às listas que foram popularizadas precisamente pelo Caia do Cinema nos anos 50, e ao filme do Tintim e ao 127 Horas, porque não houve tempo nenhum para falar nisso tudo. Por favor, Adriana. Os livros que foram adaptados nas Aventuras de Tintim não tinham o girassol. Para que é que tu vais enfiar o girassol lá no meio? Por favor, vai ver o filme e cala-te. Isso é o que dizem quando as pessoas... Mas ela depois ouve-me e tem a oportunidade de me responder, sim, a coisa. Quanto mais não seja por um murro por SMS. Mas eu não vou fazer nada disso. Eu vou apresentar o meu top 24 de filmes que eu odiei a ver no cinema em 2011 e a razão pela qual eu não gostei, numa palavra. Isto vai ser mágico. Dá-lhe, Tiago. Eu vou agora apresentar o meu top 24, o meu bottom 24 de 2011. Cá vai. Hereafter, Lamechas, Piratas das Caraíbas 4, desnecessário, 72 horas, chato, Horrible Bosses, misógino, Lincoln Lawyer, medíocre, Cowboys e Aliens, idem, Capitão América, ibidem, Menino Nicolau, corriqueiro, Adjustment Bureau, piegas, We Will Meet a Tall Dark Stranger, requentado, Crazy Horse, desinteressante, Johnny English Reborn, insípido, Hangover 2, cópia, Transformers 3, Transformers, Imortais, idiota, Casa de Sonho, aborrecido, Limitless, estúpido, Turista, Maçador, Rubber, pneu, pretencioso, As Extraordinárias Aventuras da Adele Blanc-Sec, vulgar, Green Hornet, reprovável, Le Petit Mouchoir, pindérico, Sucker Punch, vazio, Hop, racista! Racista! Capa, capa, capa! E depois de extraordinário momento de rádio, vamos lá analisar essa lista. Então, passa para cá esta lista, aliás. Deixa-me cá espreitar o que é que tu vai aí meteste. Tu começaste com qual? Com o Hereafter. Com o Hereafter. É um bocadinho lamechas, mas tu não podes um dizer que... Um bocadinho lamechas! Oi! Mas o filme, atenção, está ali é para isso. Atenção, atenção, atenção. A cena do início é brutal. A cena do início é brutal. É a única coisa que se aproveita ainda, totalmente. Ainda é bem o mesmo que não que negas posso... isso. Já é fico contente. É o mesmo que acontece com o Sucker Punch. A cena do início é brutal. O resto... Já lá vamos ao Sucker Punch. Temos assim, tempo para nos chatearmos. É Hereafter. É lamechas. É coisa... Eu teria compreendido. O Roger Ebert, na crítica dele, diz que... não existe propriamente dito nenhuma maneira de o filme dizer que ele não está a dar uma resposta sobre a morte e não sei quantos mais, e não está literalmente a afirmar que existe um além e que aquilo pode ser apenas telepatia e que o tipo seja telepático e não sei quantos mais. É esse tipo. Aquilo é aquela coisa que se diz de Epileptic Trees. Por favor, nos atentados do 11 de março, que aparecem coisas... 11 de março não, nos de julho, em Londres, no metro de Londres, porque esses atentados também aparecem lá, existe este miúdo que perdeu o gémio e que ele agora usa sempre o chapéu dele e que está de luto e não sei quantos mais, e quer dizer... vai coisa. E de repente... vem uma rabanada de vento e leva o chapéu quando ele vai embarcar dentro do metro, e então ele tem de voltar para trás. É o irmão! É o irmão que lhe quer dizer qualquer coisa. É o irmão que quer coisa. Ele vai ele a tentar agarrar o chapéu. Não fujas, chapéu! Não fujas! Wilson! Não fujas, Wilson! Wilson! E agarra o chapéu, o metro vai-se embora, sai a coisa e de repente, BAM! Explosão! Era o irmão que estava a querer salvá-lo do coisa. Por favor... Tu fizeste isto, Clint Eastwood. Tu fizeste o Play Misty for Me e depois fizeste isto. O Gran Torino, aliás, o Gran Torino é um... Sim, está bem, ok, mas filme. Eu estou a falar do Play Misty for Me, é filme dos anos 70, em que ele lida com uma rapariga doida. E que é assim tipo Misery. Já alguma vez viste o Misery? Não. Ok, está bem. Basicamente, é uma rapariga doida que vai atrás de coisas. É a Yandere. E não sei quantos mais. É fixe. E quer dizer... Clint Eastwood, por favor. Tu fizeste um dos melhores filmes dos anos 2000, que é o Cartas do Iwo Jima. E depois fazes, aqui, fazes o Hereafter. Com esta... toda a campanóplia de licor doce. Não. Não, Clint Eastwood. Não. Tu não fizeste isto. Toda a gente tem um momento mais frequente. Não me chatei com ele por causa disso. Concordo contigo que o Piratas das Caraíbas 4 é completamente desnecessário. Não há muito para dizer sobre isto, mas é olha, completamente... sinceramente, dito, as pessoas não gostam assim muito da trilogia como todo, eu digo. Eu sou um fã da trilogia. Também. Sou fã da trilogia. Aquilo foi o meu Star Wars. Eu, quando era a miúda, só vi o Star Wars quando tinha 18 anos, todo. Porque, de resto, os Piratas das Caraíbas foram... aquilo foi o meu Star Wars. E eu sei que alguns dos membros do Cinema para isto neste momento devem estar chateados. Sim, quando ou a calhar. Por favor. Vão espumar para casa. Espumem aí, coisa. Agora não é o Eduardo Serra a estribuchar. Agora é o Figueirinha a espumar da boca. E quer dizer... aquela cena no Piratas das Caraíbas 3, aquilo tem a sensação de vamos acabar com isto e vamos explodir com tudo, vamos deitar todos os foguetes possíveis. E acaba-se com aquela cena hiper épica. Barcos a lutarem com a coisa, a magia vai acabar, a deusa vai desaparecer e não sei quantos mais. Explosões, o Clutter Beckett a morrer daquela maneira, a descer de uma maneira hiper épica com um requiem qualquer por trás, coisa assim tipo... estava assim tipo... uau! E quer dizer, agora fazem o Piratas das Caraíbas 4 que é... tão fraquinho! Tão fraquinho! Até começa bem, ele tem umas partes engraçadinhas. Sim, tem partes final... engraçadinhas, mas é por causa do Johnny Depp. Porque o Johnny Depp é engraçado. Leva point. 72 horas. Não vi. Não vi. É chato. É o... The Three Next Days. Horrible Bosses. É misógino. É assumidamente misógino. Por favor, a Jennifer Aniston é precisamente a mesma personagem que um dos tipos que está lá. Que um dos tipos que é apresentado como bom. E porquê que uma é boa? Porquê que o gajo é bom e a rapariga é má? Porque eu não violou ninguém. Ela também não violou ninguém. Praticamente. Praticamente. Não, e o outro em 2 segundos... vai para a cama com a rapariga que é a mulher do Kevin Spacey. O Kevin Spacey é a única coisa que eu gostei daquele filme, porque ele é ótimo a fazer de psicopata. De resto, não. Mas o filme teve piada. O filme, há partes que teve bastante piada. Pelo menos para mim, eu gostei do filme. Eu gostei, a cena que eu gostei daquele filme foi o Kevin Spacey com ar perfeitamente nonchalant a chegar à casa do outro e a matar o outro. Eu gostei da personagem do Jamie Foxx. Tenho que dizer que essa para mim teve piada. Eu já não me lembro nada do Jamie Foxx. Eu só me lembro que ele é morto. Ora, Lincoln Warrior. Não vi. É muito medíocre. Cowboys and Aliens. Foi para mim uma desilusão deste verão. Pensei que esse não foi mais engraçado. Foi mais divertido. Sim. Um bocadinho para o chato. Ainda por cima é um western, que é um dos géneros que eu mais gosto. Sim, e depois ainda por cima é uma coisa que nunca mais acaba. São tipo 2 horas e 20 ou coisa assim parecida. Eu pensava que aquilo nunca mais ia acabar. E ainda por cima vocês têm o Paul Dano, que fez a There Will Be Blood, e não têm a oportunidade de o pôr a fazer uma piada. Mas por favor, raios. É que o Cowboys and Aliens até tem um elenco muito bom. Tem o um Harrison Ford, tem o um Sam Rockwell, tem o... Sim. Agora falta-me o nome do Bond. Sim, Daniel Craig. Daniel Craig, sim. Mas atenção, o Harrison Ford, ele admitidamente faz estes papéis por dinheiro. Existe uma piada na net que é tu falares de Star Wars ao Harrison Ford. De repente, parece que de repente cai-lhe a cara e ele fica lixado contigo. Star Wars, não me fales em Star Wars. Mas porquê? Porque ele odeia a experiência de ter estado no Star Wars. E odeia... ele não gosta nada de Star Wars, acha que aquilo é uma pipineira. E a cena que lhe deu sucesso e criou milhões e milhões de fãs. Ele também teve o Indiana Jones. Está bem, mas... E aliás, o Indiana Jones não tem refeito... foi... Não, o Indiana Jones foi depois. Foi 81. Star Wars é 79. Ok. Ora, o Capitão América, nós já falámos sobre isto. Sim, já deixámos bem disso, claro quais são os problemas que há aqui. Ódio! Ódio puro! Ódio! Tu és maluco. Ora, o menino Nicolau disse tu que é corriqueiro. É corriqueiro, sim. É corriqueiro porque o... Porque aquilo, basicamente... Ainda é pior que o Capitão América, porque... O Capitão América são cenas claras com custo. Aquilo são coisas dos livros, retiradas dos livros, blocos de histórias dos livros coladas com custo. Painéis, pegam em painéis e fazem frames com ele. Não é painéis, porque aquilo é mesmo prosa, portanto. Bongólia! A Justman Burrow é piegas. É de facto muito piegas. Por favor, aquele fim. Meu Deus! Uma coisa. Tu sabes que estavas a chegar, bato. Ou tinhas aquele fim, ou tinhas o fim de. Acabou-se. Sim. Mas quer dizer, eu acho que ficaria melhor o fim e acabou-se. Aquilo é tão anticlimático, meu Deus. E depois ainda por cima aquilo é tudo ideias roubadas ao Matrix Reloaded. E não sei quantos mais, por favor. Matrix Reloaded, vocês não têm mais nada, mais nenhuma coisa, onde vão buscar? Raios. Está bem, eu gostei do Matrix Reloaded, mas eu reconheço que aquilo não é o melhor, não é uma coisa fantástica. É até bastante fraquinho, mas eu achei piada ao Matrix Reloaded porque aquilo tem cenas de porrada e cenas de perseguição que são absolutamente fantásticas. Eu com isso fico satisfeito no Matrix Reloaded. O Revolutions não é a mesma história, mas o Reloaded. Exatamente, para o mim Revolutions. Passa. Não vamos falar no Revolutions. O Revolutions só tem uma boa cena. Não queres torturar mais ninguém com isso. Não. Esqueçam. O Matrix só existe um. É o primeiro. E o Animatrix. Sim. Tall Dark Stranger. Requentado, dizes tu. É o Woody Allen requentado. Eu já vi aquela história toda, em filmes de Woody Allen diferentes. Quer dizer, não existe coisa. E depois ainda por cima ele está a tentar dar um aspecto existencial àquilo e pura e simplesmente falha de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Quer dizer, as pessoas falam muito no Escorpião de Jade e no Cassandra Dream e no... como é que se chama aquela coisa? Não é o Hollywood Ending, é o... O Scoop. Scoop, eu fartei-me de rir com o Scoop. Eu rimo com o Escorpião de Jade. Agora com isto, tem duas piadas que são decentes. E o resto é uma seca. Eu já vi aquilo tudo em outros filmes do Woody Allen também, já agora. Crazy Horse, disse tu que é desinteressante. Também já tivemos a oportunidade de falar disso. Para aqui. Eu principalmente acho desinteressante porque aquilo que basicamente nos está a dizer sobre o Crazy Horse é que aquilo é igual a qualquer outra companhia de teatro. Ora, eu nunca estive numa companhia de teatro, mas já estive no teatro e sei como é que aquilo funciona por dentro. Se eu já sei, aquilo não me traz nada de novo. E supostamente aquilo basicamente é uma companhia de teatro que de repente mostra mais rabos que o habitual. Bem, sei que são rabos estéticos, mas quero dizer, não deixa de ser totalmente diferente a qualquer outra companhia de teatro. E assim, tipo, ok, está bem, é fixe, mas é desnecessário. Johnny English Reborn disse-te que é insípido. Eu não tenho vontade nenhuma de ver Johnny English Reborn, como o primeiro é engraçadito, mas depois do trailer... Todas as piadas são tão fracas. Tu consegues ver uma piada a chegar de paraquedas, a saltar do avião, a chegar de paraquedas, a chegar ao chão, a embrulhar outra vez o paraquedas e a ir-se embora. De longe! Pá, é tão chato, meu Deus! Hangover 2. Cópia. Acho que já toda a gente percebeu logo a partir do trailer. Piadas são mais ou menos as mesmas, os personagens fazem mais ou menos o mesmo. Sim. Voltam os peitos do costume. Exatamente. Acho que não vão ter grandes surpresas com este filme. Não, é que ainda por cima o que é bom no Hangover, no primeiro Hangover, é que tu estás sempre à espera. O que é que vai acontecer a seguir? E não sei quantos mais. E eu estava no Hangover e estava a coisa. Agora vai aparecer o tipo que está vai aparecer o chinês preso dentro daquele contentor, não é? Pronto, cá está. No Transformers 3 dizes que é Transformers. É sempre uma coisa positiva ou extremamente negativa quando o título se torna um adjetivo para si mesmo. Pá, eu acho que é self-referential, pá. Não dá para sair dali. Tu sabes ao que vais, não é? Sim, sabes ao que vais. As pessoas que gostam de Michael Bay e não sei quantos mais, eu acho piada Armageddon. Eu sei que aquilo também é uma porcaria de um filme, mas o Armageddon acho que escreveu essa piada. De resto... Epá, mas esse ainda conseguiu ter uma ideia de um bocadinho de emoção. Só uma ideia de qualquer coisa que movesse aquilo. Em vez de só de... Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Este programa está a ficar cada vez melhor. Sim, onomatopeias estão a conquistar este programa. O Imortais, nós já debatemos este filme, tu dizes que é idiota. Eu digo que não se leva a sério e deixa-se. Por favor, aquilo é tão clichê, tudo aquilo é tão clichê, meu Deus. E depois aquela coisa, eu não gosto do Tarsem como realizador, bem sei que não ouvi o Fall, que é um dos filmes preferidos aqui do Nuno, que é do nosso... O Nuno Teixeira. Nuno Teixeira. Até connosco no episódio 1, para todas as pessoas que não viram, vão ver, está no nosso site. Que é Cinema para Isto... cinema.st.to.pt ou podem ir a Cinema para Isto em grupos. Exatamente. E quero dizer, eu não vi o The Fall, mas vi o Cell, vi a Cella e vi este aqui. E vi o trailer para o próximo Mirror Mirror. Meu Deus. Eu vi o trailer do Mirror Mirror e parece-me sinceramente, está bem. O Mirror Mirror é totalmente diferente do que o resto que o Tarsem acostuma fazer. Mas... O Tarsem tem aquela coisa que é: vamos mostrar cenas de gore fantásticas que é para chocar as pessoas e não sei quantos mais. E quer dizer, eu acho que isso é tão infantil, é um nível abaixo do Lars von Trier, que faz coisas de acabar o mundo para chocar as pessoas e não sei o quê. Eu acho que isto é um nível ainda mais abaixo. Meter a três raparigas a assarem num touro de latão, eu acho que isto aqui também é terrivelmente... Também acho que isso aí é das cenas mais misóginas que já alguma vez foram postas no cinema este ano. É, por choques, mas também estava sempre mais perto. Foi dos mesmos produtores 300, eles queriam mais violência, não se percebe. Por favor. Uma coisa é a Zack Snyder, que coisa, e outra coisa é o Tarsem. Yeah, mas o Zack Snyder tem mais estilo. Mas a gente, sim, já vai ao Zack Snyder, sim, que eu já ouvi aqui na lista. Casa de Sonho é aborrecido. Meu Deus, é aborrecido. Isto é um remake, não é? Não. É mesmo filme, só que parece que aquilo foi um problema de executive meddling. É que eu tinha ideia que isto era um filme japonês ou asiático. Não. Aparece pela capa, mas não é. Por isso, simplesmente, aquilo é a coisa mais chata que alguma vez já se viu. Ah, aquilo é tão aborrecido. Ainda bem que o Daniel Craig fez esse, o Casa de Sonho, e fez o Cowboys e Aliens, estão as duas coisas. Ainda bem que ele vai compensar com a rapariga do Tatuagem de Dragão, que eu ainda não vi, mas tenho a certeza que vou adorar. E do Aventuras de Tintin, que também é ele que faz de mal. Ora, o Imitou-se é estúpido? É, confirma-se. Eu nunca pensei que um filme sobre pessoas hiper inteligentes fosse tão estúpido. A ironia não se perde, pois não. É. Turista é amassador. É desnecessário, é o quê? É tão amassador, meu Deus. É o Florian Kinkel von Donnersmarck. Não, é Florian Maria Kinkel von Donnersmarck. É o nome do realizador que fez a vida dos outros. Por favor, Florian. Flow. Vamos chamar-lhe Flow. Go with the flow. Por favor, volta outra vez aos dramas existenciais. Estás lá melhor. Não tentes fazer pipoquices que não consegues. Ora, em relação ao Rubber, dizes tu que é pretencioso. Eu acho que tu vaste o Rubber demasiado a sério. Eu acho que o Rubber não tenta ser pretencioso, nem tenta ser um filme... Não. É pretencioso. Eu sei, ele não se leva a sério. Só que ele tenta levar essa coisa do não se levar a sério como uma coisa inteligente. É isso que me dana. Porque o Quentin Tarantino não se leva a sério, mas ele não leva os filmes dele a sério, mas ele consegue fazer coisas a de jeito. Agora... O Quentin Dupieux, que é o nome do tipo, que também se chama Quentin e tem um apelido, não é alemão, não é italiano, é francês. Ele chega lá e não sei quantos mais. Ah, vou fazer piadas de quarta parede e não sei quantos mais. E vou meter aqui a audiência a morrer e não sei o quê. E quer dizer, não. Existe aquele ator australiano que é absolutamente fantástico a fazer o tipo da cadeira de rodas. Que é a única coisa que se safa desse filme. De resto, não. Eu acho que basicamente o Rubber é um filme em que uma camada de tipos estavam a fumar uma ou algo do género e pensaram: yeah, man, isso fosse um pneu, man, isso fosse um pneu. Mas também, mas é que precisamente. Eu quando eu li a sinopse, eu fartei-me de rir. Um pneu, finalmente! Finalmente vou fazer um filme dos meus sonhos! Desde pequenino que eu queria que houvesse um filme com pneu. É com pneu. É aquela coisa aí, é o Frogs, que é o filme de 1970, que é Today, the pond. Tomorrow, the world. E até é que eu sei, Elliot, pessoas que gostam de filmes B, Frogs, 1978, Sam Elliott. Por falar em rãs, Adel Bonsan, que diz tu que é vulgar. Eu era um fã das... das BDs. Das BDs da Adele Blanc-Sec. E quer dizer, eu quando eu soube que o Luc Besson ia fazer a Adele Blanc-Sec, eu achei, está ótimo, bestial. O Luc Besson, apesar de não ser, ultimamente não estar a dar na moda de cima, ainda ia... a fazer qualquer coisa de absoluto, com jeitinho, não sei quantos mais, a recapturar mais ou menos a coisa. Aquilo. Nope. Não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Aquilo é tão, tão, tão, tão amassador. Tão desnecessário. Tão absolutamente desnecessário. Eu sinceramente digo, o Alex de la Iglesia está a pensar fazer o Blake Mortimer. As coisas não estão a correr lá muito bem, porque ele precisa de 57 milhões, ele até agora só conseguiu arranjar 24 milhões. E quer dizer, ele não vai conseguir fazer o filme. Eu só digo uma coisa. Eu tenho medo daquela coisa do Blake Mortimer, porque se existe uma banda desenhada que eu sou fã desde miúdo, pequeníssimo, é o Blake Mortimer. E por favor, Alex da Iglesia, eu tenho tanto medo do que possa sair dali. Green Hornet, isto que é reprovável. O quê? E é reprovável o Green Hornet. É reprovável o terem feito e é reprovável a mensagem. Que é? A mensagem que é... A mensagem que o herói passa, o nosso herói, a primeira coisa que faz como ato heroico é primeiro ser hiper egocêntrico e depois ele vai cortar a cabeça à estátua do pai que morreu ainda agora. Assim, tipo, a lição deste filme é: não deixa o Seth Rogen escrever scripts. Exatamente. A não ser que sejam de piadas, só de piadas. Não funciona. Não funciona. O terceiro filme a contar do fim, mais odiaste, é o Le Petit Mouchoir. Estou a dizer isto bem? Sim, Le Petit Mouchoir. Que é pindérico, diz tu. Sim, é pindérico. Eu já te fiz o rant aqui no primeiro programa, no segundo programa, aliás, e não vou estar a alongar-me sobre o assunto, mas é absolutamente pindérico. Quer parecer tanto, mas é tão pouco. É tão chato, é tão piroso, tão coisa. E já agora, vamos assaltar o Sucker Punch, porque eu sei que tu vais bater no Sucker Punch, mas vou só... Não estou a bater no Sucker Punch, mas tens que dizer que o menos é engraçadito. Diverte um bocadinho, vá lá. Eu gostei da primeira cena, o resto foi um bocejo. O Hop... O Hop disse tu que é racista. Agora, explica-me lá como é que um filme de animação com um coelhinho é racista. Então isto é assim... o Hop tem uma piada que se aproveita, que é o Hop, mas é uma piada que só os adultos vão perceber, que é o Hop quando chega a Los Angeles vai tentar arranjar uma casa onde ficar. Qual é que é a ideia dele? Ele vai bater à porta do Hugh Hefner porque é a casa das coelhinhas. Não façam isso. Sim, mas quer dizer, de resto é racista, porque primeiro, o mau... Isso acontece mesmo. Sim, acontece mesmo. E o Hugh, e acho que é o Hugh Hefner que faz mesmo a voz daquilo. Mas, quer dizer, muito rapidamente, o Hugh Hefner... O Hop é uma seca porque... É xenófobo porque... Primeiro existe uma família que tem uma... A família do herói... do outro herói, do herói secundário, o herói humano... tem uma rapariga que é chinesa e é totalmente inconveniente e não tem qualquer coisa social, e no entanto todas as pessoas adoram-na, e é mesmo para odiarmos aquela personagem. E depois o mal da história é hispânico, é um trabalhador hispânico. Meu Deus, por favor. Já vi que esse filme foi inspirado. Sim, foi muito inspirado. Tristeza. Por esta semana ficamos por aqui. É não, sempre não vamos um prazer. Falar de Sucker Punch. Não, isto já não há tempo. Sim, eu sinceramente digo, eu achei aquilo totalmente vazio, totalmente sem qualquer tipo de interesse. Sem qualquer tipo de interesse, não interessa nada. Eu, tipo, o Zack Snyder fez um filme com todos os fetiches que tem, basicamente. Criou um hino à cultura pop. E aquilo, a coisa é engraçadita. Aquilo é aquilo que eu posso chamar de onanista, que é para não dizer outra coisa. Bem, é sempre um prazer ter-te aqui. Ok. Fazer um programa. Ok, sozinho, sem mais nada. Só. Sim. Podem seguir-nos em cinema.ist.utl.pt e em facebook.com/cinemaparaisto. Hoje ficamos com que música? Com o Supermassive Black Hole. De que filme? Twilight. A única coisa que se aproveita de Twilight já agora. Muse. Mesmo.